Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Olá, somos alunas do 3º ano do curso profissional técnico de apoio psicossocial. Eu sou a Carolina Serranito e estou com as minhas colegas Bruna Pinheiro, Beatriz Manuelito e Ana Pereiro. E vamos falar com Cândida Vacas de Carvalho, voluntária do Banco Alimentar. O Banco Alimentar foi fundado em 1997. É uma instituição privada, sem fins lucrativos. Qual é o objetivo? Portanto, o banco é uma instituição privada de serviço social que luta contra o desperdício dos produtos alimentares, encaminhando-os para distribuição gratuita às pessoas carenciadas. Sabemos que ao longo do ano decorrem vários projetos, nomeadamente... Campanhas, duas campanhas, por duas épocas. É a campanha à porta dos supermercados, a campanha a saco e a campanha Vale e a campanha online. Também tem uma parceria com a GESAM, correto? Neste momento, dá uns anos esta parte, tem uma parceria com a GESAM, que é a campanha a troca de papel por alimentos. Portanto, o banco recolhe papel, cartão, esse tipo de coisas, e entrega na GESAMB. E por cada tonelada de papel, a GESAMB entrega ao banco cerca de 70 euros, que vão ser traduzidos em alimentos, principalmente aqueles que são menos dados nas campanhas. E cerca de quantos cabazes são entregues todos os meses às instituições? Mensalmente são entregues 43 cabazes, mensalmente. E depois há periodicamente, ou quando há excessos de produtos, são entregues a mais a outras instituições. Também é importante referir que não trabalham diretamente com as famílias. Não. O banco apoia as famílias através de instituições. No decorrer das campanhas, notou-se que houve mais produtos obtidos ou menos? A última campanha, que foi em dezembro de 2017, relativamente a dezembro de 2016, foi ligeiramente superior. E em relação aos voluntários, houve uma maior disponibilidade? Nestes projetos, nestas campanhas, há sempre bastantes voluntários. Ou para as portas dos supermercados, ou para o armazém, que é onde fazem falta. E como é que se pode ser voluntário? Então é inscrever-se no banco, preenche um formuláriozinho, e, de acordo com as suas disponibilidades, participa nas atividades. Faz cabazes, ajuda na campanha, enfim, aquilo que for preciso. Qual é o maior reconhecimento do Banco Alimentar? É tentar minorar a fome, a pobreza, enfim, apoiar aqueles que são carenciados. Porque, infelizmente, há pessoas que precisam, não é? Obrigado por ter colaborado connosco e aproveitamos também para agradecer à Rádio Telefonia do Alentejo. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria.